Renata, o Will, o GG aí. Ah, mas o grave tá meio pobrinho, deixa o go... É, tá simplesinho, tá ligado? Sabe o que eu sei que vai dar ruim? Que se juntou o Cria e a criatura de GGG. É. Kika! Entendeu, meninas? Kika, cabunda, dá beijinho na Chanilda, Kika, cabunda, dá beijinho na Chanilda, É fluxo, novinha. Se não aguenta fluxo, vai curtir sertanejo. Kika, novinha. Kika, cabunda, dá beijinho na Chanilda, Kika, cabunda, dá beijinho na Chanilda. Então dá o GG dá, o Will dá. Os loucos do peito também dá. Perigosamente dá. A rapaziada do baile dá. O DJ que tá tocando dá. O segurança dá. Os quebrada dá. Dá beijinho na Chanilda, elas fica cabunda, dá beijinho na Chanilda. Então dá, vai dar, Kika, cabunda.